os espíritos respondem três coisas. Og de svarer tre ting. Benevolência para com todos. Det betyder at være god mod alle. Ver a todos com bons olhos. Se alle men ud fra gode, have gode øjne mod alle. Porque nós só enxergamos o mal nas pessoas. For vi ser kun det dårlige i folk. Se eu pegar um quadro branco e fizer um ponto preto no meio dele. Og hvis jeg tager en hvid væg og mærker en lille sort prik på den. E perguntar a vocês o que é que vocês estão enxergando, o que é que vocês vão dizer? Og hvis vi spørger, hvis jeg spørger, hvad ser I? Hvad svarer I? Um ponto preto. E vocês não estão enxergando o gigantesco quadro branco resplandecendo ao seu redor? Og kan I ikke se den store hvide tavle omkring den sorte plet? E José Hermínio de Miranda diz que Jesus viu qualidades até em uma serpente. Og Jesus siger, at man kunne se kvaliteter selv i en slange. Porque ele nos diz que, sendo a serpente um animal sem membros, sem mãos e sem pernas, sem braços e sem pernas. Fordi slangen, da den ikke havde arme og ben. Yeah. Ele é um animal praticamente indefeso. Se não fosse o seu veneno, que muitas não têm, ela seria um animal extremamente indefeso. Ville den være et dyr uden forsvarsmekanisme, hvis ikke det var for sin gift? Porque não temos membros, elas têm dificuldade em se locomover, se arrastam pelo chão. For den kravler på jorden. E por isso elas são extremamente prudentes, cautelosas. Todos seus movimentos são calculados. Og derfor ved den, er den forsigtig med hver eneste bevægelse, den tager. E Jesus nos ensinou dizendo, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Og derfor sagde Jesus, at vi skulle være søde som duerne og forseende som slangene. Det er korrekt? Tror jeg. Pigeon. Det er et billedsprog. É uma coisa de na verdade eu teria que usar outra como se diz? Imagens. É por causa da linguagem de imagens. Né? Então vejo que Jesus conseguiu ver qualidade até em uma cobra, um animal detestado por nós. Só Jesus em bastante ele se qualidade selv i en slange, noget som er hadet af de fleste. A segunda coisa, indulgência para com todos. Ou det at være tolerante. Indulgente. Em dinamarquês. Dá um desconto. Em dinamarquês, indulgente. Essa palavra é... tolerante. É tolerância de um outro jeito. Esse é o problema da tradução. É tolerante. Ela é... É dar um desconto. Aberne. Yeah, ou aberne. É ver ou aberne. Dar um desconto para todos. Porque todos nós, até mesmo nós, precisamos de desconto. For vi selv vi behøver en gang imellem. E do mesmo modo que perdoarmos, seremos perdoados pelo Pai. Og som vi tilgiver, så vil vi blive tilgivet af faderen. Vocês mulheres, quando vão pro shopping, não adoram descontos? I kvinder, når I tager til shopping, I kan da godt lide at få rabat. A gente deve dar mais descontos na vida. Vi skal give hinanden flere rabatter. Até para que nós não tenhamos mago e não adoecemos e sejamos mais felizes. Så vi ikke bliver syge. Ja. Rabat, det var en god en. Det kunne jeg godt lide. Para que a gente não guarde mágoa e seja mais feliz. Så vi ikke gamer sorg, så vi kan blive mere lykkelige. E por último, o perdão incondicional das ofensas, sem condições. Og til sidst, den fuldstændige tilgivelse, uden kondition, altså, hvad siger man, uden at skulle kræve. Betingelse. Uden betingelse, ja, uden betingelse. Porque não há... Ubetinget tilgivelse, det er rigtigt ord. Porque para nós, Deus sendo soberanamente justo e bom... For os, altså Gud som værende, retfærdig og god. Raul Teixeira diz que na Terra existem injustos, sim. Há muitos injustos. Raul Teixeira ensina que por jorden jo er der mange uretfærdige. Mas não existem injustiçados. Men